Coachella. O que é o que vai acontecer? Desaparecer só pra me perder. Vou te convencer que tudo que eu quero é entender. Pode crer, quer saber, eu vou dizer pra você. Eu tô falando a verdade, não me escondo esse sorriso. E agora acabou a viagem, vem pra cá, me conseguir. Pode ser que eu...